Salvador, o trip 5626, boa tarde. Boa tarde, trip 5626, continua a aproximação, reporte baixa de travado, Pinegal 90-14-12. Paciente na baixada e travado, trip 5626, ajuste na 012. 600 livre pouso, pista na 0, vento 1-00 graus, 159, trip 5626. Trip 5626, autorizado pouso. Trip 5447, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. Trip 5447, controle. Na sua escuta, prossiga. Chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 12685, 12545, muito obrigado. Zulu 4116, acione identificação, autorize a chegada da mar e desça para o nível de voo 050. Trip 5626, direita via Delta, sala 219. Solo Salvador, boa tarde, o Trip 5626. 5626 da Trip, táxi autorizado para o pátio 3 via Kilo, a posição é a 02. Autorizado o táxi para o pátio 3 via Kilo, posição 03. TAM 3805, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 1251, alterna 13325, TAM 3805. 5039, controle. Boa tarde. Confirme para o sol, transmissão ininteligível. Oxené 6315, informação Juliette. O Chanel 6315. Sim, está autorizado. Guarulhos, o nível 360, via Pesulu 16, até Belo Horizonte, após DCT Trive. Após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El. Após da El Leda e após Leda Bridge, vai interceptar a Pesulu 16. O controle 119.8, acione 5013. 360, São Paulo, Pesulu 16, para você o Zulu, Trive Poços, decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge. Vai interceptar a Pesulu 16. 198, controle 5013, um transponder, 6315. Correto, chame para o push de acionamento. Chame 6315. Demora nessa para o push. Salvador, muito boa tarde, 5490. Trip 5490, tá pronto pra cópia? Copia. Autorizado, Petrolina, nível 200, decolagem da pista 10. A primeira curva à esquerda, subida Momo, após Momo, Cogibu, e após Cogibu, DCT Petrolina. Posição Cogibu, Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. É a próxima posição após Momo, conforme carta. Controle, 119.8. O transponder, 5010. Trip 5490. Correto, chame pronto no pátio 3, 35490. Salvador, vou para o aguarde, o 924, temos um tráfego aí que vai cruzar o pátio. Só mais um instante. O 924, que o senhor está autorizado aí o pushback no gate 10, porém o acionamento, chame para o acionamento no través do gate 8, devido a obra que está acontecendo aí, a retaguarda na área remota. O tratorista e o fiscal de parte já estão cientes. O senhor tem o pushback autorizado, vai ser traturado até o através do gate 8. E lá, o senhor acione os motores. Gol no 924. Está feito o procedimento no 924, vai realizar pushback, está acionando o botão 8. Afirmativo. Vai pushback, está 3283, gate 08. Okay, stand by. You are number 2 on this sector, turn 3, 283. Stand by, turn 3, 283. Linha 5039, mantendo condições visuais, ingressos dos corredores, aposta nos través de Veracruz. Voo 1394, portão 5, autorização para pushback e estacionamento. Autorizado, 1394, chame táxi. Porta da Juliette, Quebec, Via Lucente, pula para. Vou na oeste da ilha, pula para. Nível de voo 105. Visual com a pista, ó, azul 4116. Azul 4116, chame torre 1895. 1895, 4116, tá lá. Roger, agora maintain position, there is a traffic behind of you. Torre Salvador, boa tarde, azul 4116, uma milha para Quimbra, baixar o travaço. Boa tarde, azul 4116, autorizado pouso, pistão 0, vento 0, 90 graus, 159. Pedro Pouso, 90, azul 4116. Quer negar 1012? 1012. Quatro três, Salvador, Marinha, 539, também pode ficar perto, vai ser liberado para 1510. Maria 5039, inicialmente desce para 2500 pés, ajuste no 019. 0039, já para 2000 pés. Se autorizado, a produção pelo percurso do aeródromo 510. Maria 5039, autorizado ingressar no corredor Axé a 500 pés. Aguarde só para a descida. 0039, graças. 325, alternado para final. Ciente, Luna 394, livre táxi em frente, pátio, Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Pátio, Índia, ponto de espera 1895, né, contava. Comente. 0. Afirmo, acione, reporte para o táxi. Sim, autorizado acionamento, vou no 4-1, 1-6, no solo 2-0, libere direito, via Fox, chame só ali 1-2-1, décimo 9. 2-1, 4-1, 1-6, azul 4-1, 1-6, táxi lento, via Alfa. Mantém a posição antes da Juliette. Alfa, Leandro, antes da Juliette. Estacionamento, gol 1-3-3-3, estamos no gate 4. Gol 1-3-3-3, gate 4, aguarde. Temos aeronave da companhia que vai iniciar o táxi em mais uns instantes. Aguarde um instantinho. Autorizado, decolagem, pista no 0, vento 0, 90 graus, 1-5 nós. Olhem, atendeiro, decolagem, na cabeceira no 0, gol 1-3-9-4. Salvador, gol 1-6-0-0, pega estranhamento, posição 0-1. Gente, gol 1-6-0-0, é o número 3, aguarde. Go ahead. Okay, in about 5 minutes you are cleared for push and the crew ground members know about your pushback. It is coming to about Avian Gates number 5. The ground crew members know about it, okay? In a few minutes you are cleared. Roger, standby, 10-3-2-8-3. Solo Salvador, acionar 6315. 6315, prossiga, da hoje. Ponte meia dúzia para puxa acionamento. Ok, é o quarto. Aguarde para o puxa acionamento. Guardando minha atenção. Salve Salvador, vou 94 para o táxi, acionar Salvador, 2 horas e 15 minutos. 142 até o fim. Cliente, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Boa viagem, boa no 924. Cliente, vai taxar até o ponto de espera da 10, passo. Tá, 3283, cleared for push and start. You must start engines near the gate number 5 due to whip behind of you. Roger, clear, push back, we're set up the engine. This is the number 3283. Fala Salvador, boa tarde, acionamento 142, autorização, repito. Cliente, aguarde a cópia, acionamento 142. Cadê? O azul 4196, caso passagem do gol, pode ingressar na casa. Ok, o azul 4196, seu gate é o 08, está sendo aqui liberado por um Airbus da TAM. Devido a restrições aqui de obras na remota, eu vou ter que aguardar que a aeronave da TAM liberar o pátio, liberar aqui o eixo da Juliette e aguardar para ingresso no pátio, o azul 4196. Vou no 333, pushback e acionamento autorizado, chame táxi. Sim, chegou no 333, iniciando. Boa tarde, voo no 924, autorizado, alinhar de colapso no 0, vento 080 graus e no 5 metros. Autorizado, alinhamento de decolagem, voo no 924. Caju, controle 119.8, o transponder 5021. Autorizado, Recife 350.8, decola da 10 para a esquerda. A saída da PUCA, transição Caju, 198 controle, 5021 transponder, o Oceano é 6142. Correto, 6142, chame para o push, gate 3. Aparece. Vou no 600, solo. Na escuta precisa. Que o senhor passa seu número 1 agora para o pushback no pátio, a previsão, 10 minutos. Oceano é 6315, previsão para o pushback, em torno de 13 minutos, 6315. Gente, 6315. 924, tá aguardando a coordenação com o controle, para curvar a partir da minha da esquerda aqui. Está autorizado, controle autorizou, está livre de decolagem, vento 0, 90 graus, no 4, nós, gol no 924. Autorizado de decolagem, gol no 924. Focada, sua esquerda, assim que a mesma livrar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 08. Porém, mantenha-se no través do gate 612, desconsidere prosseguir até o gate 8, mantenha-se no través do 612. O senhor será guiado pela uma viatura Follow Me, infra-aero, até o gate 8. Ok, então, a gente chegou sobre a nave do ator, vai ingressar com a carga aqui na parte da atuação aqui. Renato, está pronto, o azul prossegue até através do meio dia, aguardando o Follow Me para prosseguir para a posição 08. Ativo, comandante. Afirmativo, perfeito, comandante. E a aeronave ingressará completamente no pátio, fique atento à viatura. Táxi, o voo 1-333, seu B156, 4 horas e 20, alterna Galeão. Ciente, voo 1-333, táxi aprovado à direita, ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Livre táxi, ponto de espera 10, 1895, um bom sábado, um bom final de semana. Igualmente. Alô, Messias. 3-8. Senado, 5-6-1, 924. Salvador, muito boa tarde, gol no 333, nossa escuta. Ah. 333 alinha e mantém pro no zero. Alinha e mantém no zero, 333. Pro 3 alinha decola, pista 10. O campo é de 090 graus e 69. Alinha decola, pista no zero, bom, 333. Gente, aguarde de transferência aqui, o Zulu. Aberto. 733, voe Mari, autorizado chegada a Mari, chame no ideal de descida. Aquilo Bravo, após decolagem, vai manter proa até 3.000, aguardando instruções do controle. Tem livre decolagem da 1.7. O vento é de 0.90 graus, com 1.69. Ligou 1.924, vai transferir o controle 1.9.8, bom dia. Controle Salvador, voo 924, decolada 1.0. Descida até o 050. 050, voo no mesmo. Voo 924, subir mantenha 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, solicita a proa de Aracaju, de Maceió, voo 924. Aguarde. Voo no 394, passo a 60, chame o centro em 1251, na antena 3325. 251, 3325, ou 394, boa tarde. 8.95 and a good day, sir. Roger. Via Incha, Hotshot 118.95. Have a nice day. Stand 3283. Voo 924, solicita a proa de Maceió da presente. Mantém escuta, mantém a saída. Voo 924. Mantendo. Só para ver, Zulu, chame torre na frequência 118.95.